Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália. Ora, este é o programa que vai para o ar sempre, entre as terças e sextas-feiras, entre as 20h30 e as 21h. Pois é, estou de volta, depois de ter passado a emissão para o Nuno Miguel, estou de volta para lhe trazer música variada. Hoje o nosso musical vai ser até bastante descontraído. Vamos trazer música variada ao nosso programa. Mas já sabe, sempre música cantada noutras línguas que não o português e o inglês, porque as restantes têm muito difícil penetração no mercado português, quando a penetração no mercado português não é nula. É o caso das músicas que vamos ouvir. Vamos começar por uma música que, por acaso até começa com uma exceção. Yogurté, de Zuki, teve um sucesso tal que até a Portugal chegou. Esta música, em Portugal teve pouca expressão, mas o que é certo é que a música apareceu numa coletânea e foi um sucesso descomunal na Rússia. Yogurté. Ora, esta música é uma música muito, muito divertida. Eu não sei exatamente qual é que é o conteúdo da música, só percebo iogurte, é o que eu percebo. Acho que o ouvinte também irá ser a única coisa que vai perceber, mas de qualquer forma é uma música muito engraçada. Até o próprio tom do intérprete é um tom descontraído, um tom assim meio risonho até, portanto depreende-se daqui que a música seja divertida, não é? Ora, e então, vamos lá ficar com iogurte, música de Zuki. Logo depois, vamos chegar com Zirik. Atenção, esta é mais séria. Rússia! É como se chama esta música. Um sinal um pouco... Esta música é de 99, se não estou em erro. Era uma revolta, digo eu, contra o estado na altura atual da Rússia. Sabem, eu não sei exatamente os pormenores da letra, mas não sei se tem a ver com isto ou não, mas sabem que era muito complicado na altura viver-se na Rússia, hoje já nem tanto, mas apenas 9 anos ou 8 anos após a queda da dissolução da União Soviética, foi muito difícil no que toca, enfim, a delimitação de fronteiras era, apesar de tudo, muito frágil. Foi muito difícil, foi de facto muito difícil, mas... Eu depreendo que esta revolta ou esta insatisfação deriva daí, porque eu, pelo menos ele diz Rússia com muita garra, com muita força, com muita revolta, e o coro que está por trás também dá uma ajuda fenomenal. Enfim, bom, estas são as duas músicas que vão abrir o musical de hoje, mas não vamos ficar por aqui. É porque eu tenho para si uma surpresa no finalzinho. Uma surpresa que eu tenho a certeza absoluta que o vai agradar imenso. Sério? Não acredita? Então fique para ouvir até o final da nossa emissão, porque eu vou voltar com mais música e essa vai ser a sétima música que vai fechar o nosso programa. Ou seja, vamos ficar com duas de cada vez. Duas agora, duas daqui a pouco e duas depois. E para fechar, a última, que é a surpresa. Mas por agora mesmo, Yogurté com Zuki e Rússia com Zirik, as músicas que vamos ouvir nesta emissão. Я люблю тебя, девчонка, чистой, искренней любовью. Все к ногам твоим, девчонка, к твоему все изголовью. Только денег маловато, а вернее денег нету ни на плитку шоколада, ни на малую конфету. А вокруг сникерсы, сникерсы, сникерсы, уикерсы, баунти, баунти, баунти, у яунти, йогурты, йогурты, йогурты, у йогурты, легкие, воздушные йогурты. А по синему, по морю ходит, бродит пароходик. Столько лет прошло, девчонка, ничего не происходит. У других сверкает елка, на двоих накрытый ужин. А ты бросай меня, девчонка, ну зачем?

сердцем влюбленья и с нею останусь навеки, клянусь! Vamos agora até a Roménia para ouvirmos Bun venit in România. Eu não sei se é a tradução desta frase, mas creio que isto quererá dizer mais ou menos bem-vindo à Roménia. Bun venit in România. A julgar pelo bienvenido ou pelo bienvenuto. Bun venit. Talvez seja. Até porque o venit. Vem de latim, claramente, portanto, tudo me leva a crer, até pelo sentido que venite tem em latim, tudo me leva a crer que seja bem-vindos à Roménia. Música de alguém que tem um indiscutível reconhecimento, quer na Roménia, quer nos países limítrofes, portanto, nos arredores, não é? Nicolae Guta. Já uma vez eu trouxe aqui, numa altura em que falamos de música romena na nossa emissão. Vamos agora ouvi-lo novamente com Bun venit in România. Logo depois vamos ficar com Dorothée ou La Monteuse. É uma música francesa que fez muito sucesso nos anos 80. Foi uma música que fez muito sucesso porque foi diferente. É tipo, vou-vos dar um exemplo. Porquê que o Zé Gabra fez sucesso em Portugal? Porque foi diferente. Ora, essa música não tem nada a ver com o Zé Cabra, mas é uma música que fez muito sucesso. De vez em quando aparecem assim umas crianças ou umas letras mais infantis e essas músicas fazem muito sucesso. É. Agora assim não me recordo mais nenhuma. Há aqui uma que me lembro, mas não sei qual é que é o nome, por isso não vou dizer. Não, é. Não sei, pronto. Mas de vez em quando há assim algumas que aparecem. Que fazem de facto muito sucesso porque são diferentes, surpreendem, não é? Ah, é o Ilona, Un Monde Parfait. Era Un Monde Parfait. Ilona fez muito sucesso, o Bébé Lili também fez muito sucesso em França. Bébé Lili foi um grande sucesso aqui em Portugal também, mas em França foi muito, muito mais. Pois é, pois é. E então, vamos ficar com estas duas musiquinhas? Vamos ficar com estas duas musiquinhas. Bun venit in România, de Nicolae Guta. E O La Monteuse de Dorothée, versão de 2006. Já me esqueci de dizer isto. Versão de 2006. Vamos à música. Bun venit în România, nu mai ține șmecheria, nu mai ține șmecheria, da-da. Când a ținut, ai lipsit, tu ai venit la sfârșit, tu ai venit la sfârșit, da-da-da. Fiindcă-i merge mintea bine, nu are egal în lume, nu are egal în lume, da-da-da-da. Bun venit în România, nu mai ține șmecheria, nu mai ține șmecheria, da-da-da. Când a ținut, ai lipsit, tu ai venit la sfârșit, tu ai venit la sfârșit, da-da-da-da. Bun venit în România, nu mai ține șmecheria, nu mai ține șmecheria, da-da. Când a ținut, ai lipsit, tu ai venit la sfârșit, tu ai venit la sfârșit, da-da-da. Nu mai ține șmecheria, nu

шутиса, чумине. Com mais duas músicas, então vamos lá. Depois de Dorothée com O La Monteuse, vamos agora ficar por terras árabes para ouvir Ala Soutak, a música de Carole Sama. Já passei uma vez aqui, numa altura em que fiz um especial de música árabe, trago-a mais uma vez nesta emissão do Musicalia com este tema também. Curiosamente, é um tema com muita energia e muito árabe. Um tema que facilmente se identifica como árabe pelo ritmo. Já não falo na língua, no idioma, como é claro, não é? Mas em termos rítmicos, em termos sonoros, em termos de instrumental, é música árabe, indiscutivelmente. Tem todas as influências do género musical árabe e pouco ou nada de lá de fora, portanto. É sem dúvida uma música recente, portanto, de 2010. E que, mesmo assim, consegue... É que hoje em dia é muito difícil, não é? Hoje em dia é muito difícil gravar-se músicas que façam sucesso e que não tenham influência de outras culturas, não é? Pois, mas, enfim, música árabe, felizmente, ainda vai resistindo. Felizmente, ainda vai fazendo frente a essas modernidades. Então, Carole Sama é um exemplo. Carole Sama é um exemplo com este Ala Soutak que vamos escutar. O Ala Soutak que vamos escutar a partir de agora. Não vou antes de pôr aqui a música a tocar, deixe-me só dizer-lhe que vamos ficar com Ojana, música de Ternaham, música da Índia. Música da Índia, e só para desvendar um bocadinho já o véu da surpresa, a música que vai ouvir a seguir e que vai fechar a emissão de hoje também vem da Índia, mas não digo. Vamos então ficar com estas duas músicas, Ala Soutak de Carole Sama e depois de Ternaham, Ojana. Até já. كيف أفكاري عم طارة انت الوحيد فاهم. ريتك خلوني دوم صوتك ما بيفارقني عقلي وقلبي وروحي طلوب حتى كهالعالم جني كلماتك خلوني دوم صوتك ما بيفارقني عقلي وقلبي وروحي طلوب से आके मिल लो जाना दूर दिल से ना जाना ओ जाना कह रहा है दिल लो जाना हमसे आके मिल लो जाना दूर दिल से ना जाना ओ जाना कह रहा है दिल लो जाना सब आंखों से ही बोले जाए ले ले हल हल यारा ओ जाना que o melhor fica para o fim, então vamos nos despedir com a tal surpresa que lhe prometi no princípio da nossa emissão. Vamos ficar com uma música vinda da Índia dos anos 60. É daquelas músicas dos filmes, sabem? Da época de ouro do cinema indiano. A época de ouro, enfim, nos anos 60, foram anos 60, foram os anos de ouro, no fundo, porque houve um pouco de tudo, houve muita música italiana, muita música espanhola, portuguesa, francesa, filmes, tanto os havia portugueses como indianos, enfim, e portanto havia muito de tudo. Hoje em dia estamos demasiado monopolizados, quanto ao musical, e ainda bem, porque senão não tinha surgido, não é? Eu não podia fazer um musical, quer dizer, alegando que a música francesa, por exemplo, não tinha penetração no mercado português, porque até tinha, ou a italiana, ou a espanhola, porque até tinha, não é? Ou música indiana, porque até tinha, aliás, até tinha, pelos filmes indianos, tinha, não é? Pronto. Enfim, enfim. Bom, mas vamos lá ficar então com Nádia, a música chama-se Kinare, e vai encerrar o nosso espaço musical, na emissão número 115 do nosso Musicalia. Foi um prazer imenso estar consigo, já a seguir mais uma edição do Portugal Alternativo com David Félix. Um forte abraço e até amanhã!